CD Mix Astra Submission de Tucuruí. Agora é alta voltagem. Rodão aro 17, banco de couro, suspensão rebaixada, qualidade e potência total. Sabugada que bate sem dó, meu irmão. Astra Submission de Tucuruí. Sabugada que bate sem dó, meu irmão. Astra Submission não é UFC, mas espanca papai. Comandando a máquina, Alex Kameta. Alex Kameta. Mixagens by DJ Edivan. Sentiu a diferença? É o garoto das mixagens, seus comédias. E aí galera, começa o CD mais top do momento, é o CD Mix Astra Submissão de Tucuruí. CD Mix Astra Submissão de Tucuruí. Submission não é UFC, mas espanca papai. Submission, a sabugada que bate sem dó, meu irmão. Every time she moves. Astra Submission de Tucuruí. Agora é alta voltagem. Rodão aro 17, banco de couro, suspensão rebaixada, qualidade e potência total. É o CD mais top do momento, com certeza é pra balançar com todo mundo. É o som automotivo Astra Submisso de Tucuruí. Pra cima, DJ Edvan! O garoto das mixagens! Submission de Tucuruí. Qualidade e potência total. Olha, aproveitar e dar um alusão especial pra Paulinha Furtado, esposa do Alex Cametá e do Astra Submisso. E comandando a máquina, Alex Cametá. Alex Cametá. Um alô também pro nosso amigo Rodrigo do Celta Magnata. Um alô também pra galera da equipe Os Parceiros de Tucuri, fechadão com o Astra Submisso. Alô, Dino Motopeças. CD Mix Astra Submission de Tucuruí. Alex Cametá, Alex Cametá. CD mais top do momento, com certeza é pra balançar com todo mundo. É o som automotivo Astra Submisso de Tucuruí. Mixagens by DJ Edivan. Sentiu a diferença? É o garoto das mixagens, seus comédias. Um alô aí também pro Celso da Tuque Sound K e o proprietário Jailson. Claro também, né, a galera do som automotivo de Tucuri região, curtindo é o CD mais top do momento, é o CD Mix Astra Submisso de Tucuruí. CD Mix Astra Submission. A sabugada que bate, sem dó, meu irmão. Alex Cametá. Alex Cametá. Submission de Tucruí. Agora é alta voltagem. Rodão aro 17, banco de couro, suspensão rebaixada, qualidade e potência total. Sucesso não para por aqui não, hein? Produções e mixagens DJ Edvan de Tucuruí. Sentiu a diferença aí, papai? Mixagens by DJ Edvan. Sentiu a diferença? É o garoto das mixagens, seus comédias. Astra Submix, a sabugada que bate, sem dó, meu irmão. Esse é o Alex Cametá, no comando da Magna, Astra Submisso, é pressão até o fim. Astra Submission, de Tucuruí. Mixagens by DJ Edivan. Sentiu a diferença? É o garoto das mixagens, seus comédias. Alex Cametá, Alex Cametá. Olha, aproveitar dar um alusão especial para Paulinha Furtado, esposa do Alex Cametá e do Astra Submisso. Um alô também pro nosso amigo Rodrigo do Celta Magnata. Um alô também pra galera da equipe, os parceiros de Tucuri, fechadão com o Astra Submisso. La música suena, la noche de cristales, beleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, beleza el cielo. Astra Submission, de Tucuruí. Agora é alta voltagem. Rodão aro 17, banco de couro, suspensão rebaixada, qualidade e potência total. quema. La música suena, la noche de cristal. E aí galera, começa o CD mais top do momento, é o CD Mix Astra Submerso de Tucuruí. É o CD mais top do momento, com certeza é pra balançar com todo mundo. Astra Submission de Tucuruí, agora é alta voltagem, rodão aro 17, banco de couro, suspensão rebaixada, qualidade e potência total. Um alô também pro nosso amigo Rodrigo do Celta Magnata. Um alô também pra galera da equipe, os parceiros de Tucuruí, fechadão com o Astra Submisso. Alô, Dino Motopeças. Um alô também pro Ronaldo. Um alô também pro Celso, da Tuxal de Cá, e o proprietário Jailson. Astra Submission. Essa bugada que bate sem dó, meu irmão. Que sei lá, acho que é de tudo, de Deus, eu também. Tatuaba.

CD Mix Astra Submission. A sabugada que bate, sem dó, meu irmão. Sentada daquela nervosa. Quero ver sentar. Vai, joga essa bunda pro chão. Quero ver sentar. É o CD mais top do momento, com certeza é pra balançar com todo mundo. É o som automotivo Astra Submisso de Tucuruí. Quero ver tu requebrar na batida envolvente o R7. Essa aqui é pras mulheres que diz que sabe dançar. Dinho Alves tá cantando e quero ver tu requebrar na batida envolvente o R7. O R7 vai mandar. Quero ver sentar. Comandando a máquina, Alex Cameta. Alex Cameta. Just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Olha, aproveitar e dar um alusão especial pra Paulinha Furtado, esposa do Alex Cametá e do Astra Submisso. Astra Submission não é UFC, mas espanca papai. Mixagens by DJ Edivan. Sentiu a diferença? É o garoto das mixagens, seus comédias. Thank you. taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, CD Mix Astra Submission. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir malandramente. Fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Astra Submission não é UFC, mas espanca papai. Um alô também pro nosso amigo Rodrigo do Celta Magnata. Um alô também pra galera da equipe, os parceiros de Tucuri, fechadão com o Astra Submisso. Alô, Dino Motopeças. Um alô também pro Ronaldo. É o CD Mix Astra Submisso de Tucuruí. E comandando a máquina, Alex Cametá. Alex Cametá. Um alô aí também pro Celso da Tufisal de Cá e o proprietário Jailson. Submission de Tucuruí. Mixagens by DJ Edivan. Sentiu a diferença? É o garoto das mixagens, seus comédias. Terminando comigo, a aliança agora vai pro privado. Te amo, amor. Tô com saudade, princesa. Como assim você tá terminando comigo? Eu não vi você. Tá voltando as coisas? Ah, é? Demorou.

Astra Submission.